Panorama Agrícola para 18 de dezembro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é terça-feira de lua nova, 18 de dezembro. Na mesa de som, o Eduardo Maier, o Márcio Peixe, e nós estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: pensando na morte da bezerra. Você confere no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica ambiental. E houve também uma entrevista sobre trocadores de calor que tem beneficiado a família rural de Santa Catarina. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Amigo agricultor, em relação ao meio ambiente, você deve reflorestar as áreas de maior declividade na sua propriedade. Faça também a reposição e a proteção da mata ciliar ao redor de fontes, córregos e rios. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Trocadores de calor é o assunto da entrevista de hoje. O projeto, que beneficia pelo menos 200 famílias rurais, é uma parceria da EPAGRE, da SELESC e da Secretaria de Agricultura e da Pesca. Quem fala mais sobre o assunto aqui no Panorama Agrícola é a pedagoga Bernadette Panseri, coordenadora de Educação Ambiental na EPAGRE. Bem, esse trabalho é um trabalho que nós consideramos de grande importância. Primeiro porque ele vem a facilitar a vida dos agricultores, no sentido de aproveitar aquele calor que está sendo desperdiçado do fogão à lenha, que normalmente nas áreas frias os agricultores ficam quase que o dia todo com o fogão aceso no inverno. Então, esses trocadores de calor, eles vêm aproveitar o excedente do calor que sai pela chaminé para aquecer a água. E com água quente para o banho, para a torneira da pia da cozinha e para lavar roupa, bem, isso é de uma beleza enorme, porque primeiro que as pessoas têm um banho adequado sem gastar um centavo com energia, né? Ou muito pouco, caso precise acrescentar um pouco de energia se a água não está muito quente ou suficiente para o banho. E imagine assim, uma mulher, uma dona de casa que levanta de manhã, num dia muito frio, com geada, que a água está quase congelada no cano, ela poder abrir a torneira da pia da cozinha, água quentinha para poder usar já para aquecer a água, para lavar a louça, para não ficar com as mãos congeladas. Isso é de uma grandiosidade enorme, quando é uma pequena coisa, mas que traz assim um bem-estar e uma qualidade de vida impagável, assim, não dá para mensurar em termos financeiros, né? Só quem vive mesmo nas regiões frias e tem essa dificuldade para saber, né? Quantas famílias estão recebendo esse kit de trocador de calor? Nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, são 200 famílias que estão em torno das regiões mais frias do estado, que é o Planalto Serrano, onde nós temos entre o Planalto Serrano 100 famílias que estão recebendo esses kits, e depois no Planalto Norte Catarinense mais 50 famílias, e no meio oeste ali entre a região de Caçador, Curitibanos e Videira, Lebon Régis, que são regiões muito frias, mais 50 famílias. Não estão todos ainda instalados, porque em algumas regiões, nós, duas semanas atrás, que nós fizemos a primeira oficina, né? Mas já temos uma significativa quantidade de famílias que estão com esse trocador de calor funcionando e de maneira muito adequada. O kit completo inclui o quê? Bem, o kit completo inclui esse cano do chaminé, aonde passa água fria, que vai ser aquecida com o excedente do calor do chaminé, os canos para água quente, o boiler, onde fica armazenado a água quente que vem do cano do chaminé, o chuveiro com o misturador de água e todas as conexões para fazer essa instalação. Mais a cola, enfim, todo o material necessário para que o agricultor possa instalar todo esse material. E depois, se ele quer instalar para o tanque, aí fica por conta dele fazer a instalação para o tanque. Mas para a pia da cozinha e para o chuveiro, sai prontinho. O agricultor que estiver nos ouvindo pode procurar os escritórios da Epagri tentando buscar esse trocador de calor? Bem, para esse primeiro momento, nesse primeiro momento ainda não, porque na verdade esse é como se fosse um capital semente, que é uma parceria que está sendo feita entre Epagri, Celesc e o Fundo de Desenvolvimento Rural da Secretaria da Agricultura, né? Então, a Celesc entrou com R$300 mil, a Secretaria da Agricultura com 60, e a Epagri entrou com todo o trabalho de identificação dos agricultores junto com os CMDRs e mais a instalação junto com os agricultores. A gente acredita que para o próximo ano, então, havendo, digamos, uma demanda dos agricultores, se interessando, indo perguntar sobre isso, né, como é que ele pode fazer, a própria Secretaria da Agricultura e a Celesc têm interesse de ampliar esse trabalho. Então, havendo uma demanda, é bem possível que para o ano que vem a gente possa continuar com essa ação. Além da água quente para a dona de casa e para a família, há também economia. Sim, essa é outra grande vantagem. Então, a economia da energia, que isso é parte da Celesc, a Celesc está nesse trabalho justamente para que as pessoas possam economizar energia, utilizando já uma fonte alternativa, adequada, né, como é esse caso. E, além disso, para as famílias também é uma economia diretamente no bolso, né, porque na medida que ela deixa de usar a energia elétrica para aquecer a água do chuveiro, ou muitas pessoas, inclusive, têm na torneira da cozinha, né, aquela torneira elétrica, ela vai gastar menos por mês. Então, realmente é uma economia para o Estado, no sentido de que ele deixa de ter uma demanda muito grande de energia elétrica, e também por parte das famílias que deixam de usar energia elétrica e, com isso, baixam o valor da conta de luz mensal. Você ouviu a entrevista com Bernardete Panseri, da Epagri, sobre trocadores de calor, um projeto que tem beneficiado 200 famílias rurais em Santa Catarina. Fique agora com o Professor da Terra. No sistema de cultivo convencional de milho, recomenda-se aplicar entre 10 e 30 quilos de nitrogênio por hectare na semeadura, dependendo da expectativa de rendimento, e o restante em cobertura a lanço ou no sulco, quando as plantas estão com 4 a 8 folhas ou 40 a 60 centímetros de altura. Em condições de chuvas intensas, ou se a dose de nitrogênio for elevada, pode-se fracionar a aplicação em duas partes, com intervalo de 15 a 30 dias. Amigo agricultor, uma estratégia interessante e racional é a utilização da fixação biológica de nitrogênio do ar. Processo este realizado pelas plantas leguminosas, como ervilhaca e feijão de porco. Estas plantas fixam o nitrogênio de graça, não tem custo. A ervilhaca é utilizada na adubação verde, protegendo o solo da sua lavoura do impacto das gotas da chuva e dos raios solares. Fertiliza o solo, alimentando os micro-organismos e disponibilizando nitrogênio para as plantas de milho. Outra ideia interessante é semear o milho 15 dias antes de plantar o feijão de porco, que irá fixar nitrogênio do ar e disponibilizar no solo para as plantas de milho. Amigo agricultor, a natureza é sua parceira. Utilizá-la de forma racional, você está contribuindo com a melhoria da qualidade de vida de sua família. Evaldo Roberto, da Epagri de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou